Azul 4209, chame Recife, 251, na alternada no 3325. Sendo identificação, autorizado chega da mar e desse mantém o nível 050, o ajuste no 092. Oitavo, 5796. passando é 6224, solicita manter 170 como sinal. 6224, sub mantenho nível 170, chame centro Recife no 25, decimal 45. 702545, 6224. Objeto 5809, acendo identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 060, o ajuste é na 092. Oitavo 5809. Objeto 57 no meia, desse montanha 3.000 pés, o ajuste no 0.2, devido às restrições de altitude e velocidade na posição em campo. Confirmando 3.000 pés, tem 12 liberado altitude e velocidade em campo, obrigado. O objeto 5809, desse montanha 4.000 pés, o ajuste no 0.2, está devido à restrição de altitude na posição em campo. Fechando a 4.012, desistindo e restante de etapa, 5809. Van descer para 2000, autorizado para descimento. 5796, descer para 2000, pés e ajuste na 012. Reporte estabilizado na ILS Exerrida, pista na 0. Portará na Estrada 1-0. O WebJet 5809, desse mantenha 3000 pés, o ajuste é na 012. 3000, WebJet 5809. Jet para Guarulhos, eu tenho aqui aprovado já o nível de voo 360, copia? 360, copia. 9047, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, a primeira aerovia Aprovulu 21, decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida arco, transmissão elefa, o transponder é 5162 e controle em 120, decimal 8, cotejo. Autorizado Guarulhos, 9047, correto, chame na frequência da torre, em 118.6, a informação atualizada é a Thiago. Vamos ver lá, abraço. WebJet 5809, confirma indicada. 2509, WebJet 5809. Gente, reduzido para 2209. 1020-5809. 5809, apenas para informação de tráfego, informo que o tráfego precede na aproximação. É, o tráfego da companhia está a 10 milhas, porém o tráfego está com 2009 graus de fixo. Então, aqui, reduzido para 2020-5809. Localizador é 5796, estabilizado. 5796, passando Duna, completa aproximação, torre 98, decimal 6. 286. 5809 da WebJet, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 012, reporte estabilizado na ILS Exerrida, pista na 0. Está fazendo 2000, reporte estabilizado, 5809. Sou em Salvador, Web 5796. 5796, boa noite, avistado, checando o 3, está autorizado o pouso na 10, o vento é 020 graus com 4 nós e o altímetro no 012. Abaixado, travado, 5796. Estabilizado, visual K10, UR5809. 5809, passando Duna, completa aproximação, chama a torre na noite decimal 6, bom pouso. 18-2, patrulha, UR5809. 18-6. Perdão, 18-6. Salvador, boa noite, Web 5809. Passou o Duna a 2 milhas do Estela. 5809, boa noite. Complete a aproximação, guarde pista livre, número 2 para o pouso. Guarda pista livre, 5809. Web 5716, seu solo aos 3-1, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5716, liberou a pista. Web 5809, o vento 020 graus com 2 nós, o altímetro no 012, checando o trem, livre pouso na 10. Faixa travada, livre pouso, 5809. 3226, boa noite, acione identificação, voo ETAP na chegada Mari, deixe mantém o nível 050, o ajuste na 012. Critério, 3226. Jet 5809, no solo aos 34, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Direita Alfa Kilo, Pátio 3, uma boa noite, 5809. 060, sem identificação, autorizado chegada à mar e deixe manter o nível 060, ajuste no 02. Só 3226, desse mantenha 327. O ajuste no 092, livre das restrições apresentadas. Plano 606, voo ITAP, desse mantenha 4000 pés. 4000, 10 quanto ITAP. Plano 3226, desça para 2000 pés, o ajuste no 02, reporta estabilizado no ILS em corrida, pista no 0. 2000, reporta estabilizado, ILS em corrida, pista no 0. Ajustado, 1012, muito obrigado, 3226. Na 606, desse mantenha 3000 pés e o ajuste no 092.